781, na área por 1. Azul 2781, no contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 via saída A. Só mantém 160 via área por 1, 2781. Opa, Victor India, chame agora ao centro Recife, no 2685, alterna no 2545. Ciente, 2685, 1-2685, 2545, Victor India. Oscar Golf Kilo, voe e tape. É 6259, direita via Índia, ponto de espera torre, 1895, QNH 10, 111. 1011, direita Índia, 659, autorizando alinhar e decolar aberto 10, vento 100 graus, 10. Livre, alinhar e decolar, 6259, decola 49, controle Salvador, 1208, bom. 1208, obrigado, bom trabalho, 6259. Controle Salvador, muito boa noite. 6259, tá chamando. Canal 6259, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360 via saída da EL. Sobel 360 via da EL 6259 voar na proa de Mótima? Voe Leida, Oxenia 290. O Golf Kilo autorizado a descida até 2500 pé de ajuste altimetral 0111. Vou usar a Victor 366 para final do procedimento R nave. Executa a R nave, Oscar Golf Kilo. Poderia retomar o final do servidor? Afirma, autorizado voar Duna. Desse mantém 2000 pés. Vamos estabilizar o final do procedimento NDB Zulu, pista na zero. Passar uma passada, o Whiskey Oscar Uniforme. Whiskey Oscar Uniforme, chama agora a Salvador na frequência 118, décimo 95. Obrigado. Papatango, Whiskey Oscar Uniforme, autorizado ingresso da final da 1-7, reporte passando vertical de RIMAC, NH1-0-1-1. Confirmar, o Whisky Oscar informe, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus 099. Boa noite, 66, sendo educação via chegada a Mare, desse Mateus 050. Existe o time entrou 1-0-1-1. Oi, até deixando via chegada a Mare até o 050. Boa noite, Capitão Luiz Casco Uniforme, solo 57, confirme o parte. Cientes, direita, parte 5 na escuta. Salvador, muito bom. 1-1-68, passou 2-3-0-0-1-0. 1-1-1-68, aciona a identificação via chegada a Mare, desse Mateus 060. Ajuste altímetro 1-0-1-1-0-1-1. Via Mare até 060, copia 11, 1-1-1-68, só vamos para o final de tarde. Mateu o perfil da chegada, 1-1-1-68, número 3 na aproximação. Número 2 na aproximação, o tráfego precede um Charlie 208, grau de speed 100 nós. O Gol 1866 inicia a redução para 2209. A camisa vai estar 10 e 20 mais, o Gol 1866. Salvador, o voo 1099, está na posição 5, entre as condições, Quebec, utilização de trás para consumo. Quebec, São Fair, aguarde cópia, prepare arbor 1, não eleva. Guardando, 099. Salvador, o 629. Salvador, aqui na 6259. Chanel 6259, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterno 1288. 66, vetoração para sequenciamento, curva direita, corrijo, curva esquerda, na rua 360, o limite é o que de Mike 1110 do NDB Singla. Poxa, então a esquerda para a norte, já está fazendo a direção 050, que de Mike 510 de Salvador, ou não, 80. Azul 2781, chama agora o centro Recife, na frequência 1-28-8, alterno 260. Recife 2882-60, 2781, boa. Destino Serra Brava, Charlie Fox. Destino Serra Brava, Charlie Fox, o voo 1099. Correto, chame pronto, portão 05, voo 1099. Chamará. Meia meia, desça para 4.000 pés, QNH 1-0 no ano. 4.000, vou na 8.000 metros. Portão 2, solicita o atravessão do galeão, está passando aqui. Velocidade 05, informação Quebec, autorizado para Serra Brava, Golfe Lima, via Pernambuco 857 até Moço, nível de voo 360. Saída da El Lida Irume, primeira curva à direita. Transponder 5534, controle Salvador no 20-18. Estamos 0, nada 2-80 do PO em Salvador, do nome aí. Saída da El Lida Irume, curva à direita após decolagem, 334 transponder. 708, Gol no 705. Gol no 705, correto, chame pronto. Corre direita para o 060, o limite é a radial 300 do Goiás de Salvador. Atenção, agora direita para o 060, limite 360 de Salvador, de OS, gol 1866. Limite radial 300, o gol 1866, autorizado descida para 2500 pés. Poxa, limite é a 300, vai descendo a 2500, gol 1866. Gol 1868, reduza para 2209. Reduz 2209, Gol 1865. Então, na final do Entendeu Zulu, o Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1995, obrigado, boa noite. Oi. Ô, Torre, boa noite, do Papatã Golf, Golf Kilo. Patango, Oscar Golf Kilo, confirme pouso na 1-0, mês. Positivo. Gente, Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Autorizado, pouso na 1-0, Golf Kilo. Tráfico precede, está uma milha após Duna, o tipo é um Caravan, o Gol no 866. Poxa, estou repetindo mais ainda, o Gol no 866, descendo 2. Gente, confirmando, está autorizado. Resumindo a navegação, pro do serviço 366, reporte na final. Vana pro 366, vai. A parte dele vai efetuar o procedimento. Gol no 866. 168, desce para 4.000 pés, QNH no 0 ou no 1? 4.000 no 0 ou no 1, gol no 1. Autorizado, portão 5, chame táxi. Uno 1168, autorizado reassumir navegação para o serviço 368, autorizado procedimento R nave, pistão no 0, reporte na final. Serviço 368, vai reportar na final, vou no 168. Boa noite, 66. Grato pelo apoio, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 3895, obrigado. Boa noite. Boa noite, 66. Boa noite. Boa noite, 05. Aguarda. Angosca Golf Kilo, solo 1-3, ao livrar a primeira direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9. Corre Salvador, voo 1-8-6-6. Voo 1-8-6-6, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Quem negar no 0-1-1. Já aguardando o livre pouso, voo 1-8-6-6. Alivrando na delta, parqueamento do parque 3. Autorizado até o pátio 3, nosso Golf Kilo via Kilo. Solo 1099, está pronto para o pátio, está para o BD 1888, 3 horas de autonomia, Terra Campina. 1099, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0 via pátio 1 e taxiway Índia. Ponto de espera torre 1895, PNH 1091. Teve até o ponto espera da 10 via Índia, o ajuste 1011, 1099. Salvador, muito boa noite, voo no 168, passou o serviço 366, visão. Voo no 168, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso QNH 1091. Aguardando, está ali, voo no 168. No 705, portão 2, autorizado, chame o táxi. Salvador, gol no 099, ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera, gol no 099. Mantendo o ponto de espera. No 866, solo ao 16, olhe para a primeira direita, solo 1-2-1-9. 1-2-1-9, obrigada. Salvador, boa noite, jogou 1-8-6-6. Boa noite, 1-8-6-6, Alfa da Juliette. Alfa da Juliette, 1-8-6-6. Uno 099, visual com bônus da companhia na curta final da Uno 0. Afirma, Uno 099. Após o mesmo autorizado alinhar e manter. Após o mesmo autorizado alinhar e manter, Uno 099. Uno 168, solo 119, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Ao livrar a direita, 219, Uno 168. Site 05, direita via Índia, ponto de espera torre, 118, decimal 95, KNH 10, Uno 1. Ponto de espera, 2459, 1866, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1866. Uno 168, Juliette, Alfa Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, Uno 168. Desde decolagem, 1099. Uno 705, autorizado a alinhar e manter fica Uno 0. Uno 099, decola 20, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Uno 099. Controle Salvador, Uno 099, decola, Arbor 1, eleva na sua escola. 099, boa noite. Contato radar, suba via, saída Arbor 1, para o nível 360. Subindo via, até o 360, no 099. Então, parte da baixa? Até a saída do parte 3 autorizado. Até a saída do parte 3 autorizado, boa noite. Uno 705, autorizado decolagem, vento 100 graus, 099. Alfa Golf Kilo. Autorizado, ingresso Pátio 1, nosso Golf Kilo, contorne mesmo, chame na Lima. Pátio 1, contorne mesmo, contorne na Lima, Golf Kilo. Uno 705, decolos 23, controle de Salvador, 1208, por favor. 208, obrigado. Chegou 1705, boa noite. Boa noite, voo 1705, contato radar, suba via saída Del para o nível 360. Radaião, acende 360, 1705, da voo. Eu cheguei até a Quebec, Oscar Golf Kilo, né? Quebec chama torre, 1189. Cheguei até a Quebec, Oscar Golf Kilo, autorizado o cruzamento da pista 1735 até a Baite. 1735 até a Baite, Oscar Golf Kilo. Zero 99, chama o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Poderia confirmar a primeira, a 1260, e a primeira frequência? 128.8, o Gol, 1099. 288, obrigado, 1099. no 705, chama Centro Recife, 125 decimal 1, Alter 128 decimal 8. 105, essa identificação dessa via, chegada, corrigindo, foi pronunciar a Vitor 369, desça para 4 mil pés, o Kenegal no 09, San 3858. Produciar Vitor 366, desça para 2500 pés, San 3858. Confirmo, Kenegal no 09. Lima, Juliette Lima, acione da educação, essa via chegada a Man para 4.000 pés, o QNH 109. Confirma, Lima, Juliette Lima? Ainda Duna, o Lima, Juliette Lima, vou inicialmente toque a intenção NDB Zulu da pista 1-0. Gente, o Lima e Juliette Lima, inicialmente toque, é o número da na aproximação. Xanam 6310, boa noite, acione da educação, dessa vez chegada a Mário para o nível 050, QNH 1109. Xanam 6310, controle? Estava tendo high speed por solicitação do controle. Speed por solicitação do centro, sim, velocidade é critério, Xanam 6310. Eu informo que o senhor é o número 3 na aproximação, inicialmente está a critério a velocidade. Ok, então o Xanam 6310 vai reduzir a velocidade então Adoração 3662, informação Quebec, passa nível 23A. 62, boa noite. Acione a identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 060, QNH 109. 060, está reduzido 2509, 3858, autorizado procedimento, R9, pista 10, reporte na final. Autorizado a R9 para pista 1-0, cruzará na final, tanto 3858.